Mas Zion, você vê só o que tá acontecendo? Os piá metendo bala tipo bicho. Violência sem controle. Aí fica ruim pra tudo nós. Declinação do sereno está bem aqui, onde a maldade impera só pra nos destruir. Diariamente constantes problemas aparecem, alguns trabalham, outros arrocham, vivem entre as preces. Moleques idosos juntos na mesma desgraça, agilizando um real pra comprar carcaça. Das 7 horas em diante, o clima frio no ar. Escuridão e as balas dominam este lugar. Relatando, biografando todo o seu passado. Assim cometam senhoras do beco movimentado. 2 segundos é o bastante pra tirar uma vida. Fogo cruzando o asfalto, algum no beco de cima. Viciado no jogo, muito louco te veja. Canivete na barriga e chumbo na cabeça. Seu desespero é inútil, cale a boca, não chore. Quantos morreram assim, sem o último gole? É só maldade, é só maldade. A revolta domina, às vezes deixa saudade. É que as almas do além andam em liberdade. Nesse lugar estampado pela crueldade. É só maldade, é só maldade. A revolta domina, às vezes deixa saudade. É que as almas do além andam em liberdade. Nesse lugar estampado pela crueldade. Eu me recordo bem, o falecido assim dizia: se não for verdadeiro, pega o beco, porque aqui tiro dado é peão deitado. A violência impera, é revolta demais. Pra conviver com a maldade tem que ser muito eficaz. Aqui quem viu não viu, distingue o fato jamais. Os tiros se espalham na favela alertando a revolta. E o diabo com prazer ainda abre as portas. A morte suspira a proposta para novato no crime, que se ilude facilmente com bebidas e drogas. Agora firme sem trauma, digo o que eu vejo por lá. Silêncio, ódio e medo, todos em um só lugar. Junto à tristeza o pôr do sol é observado. Pois sei que nuvens e estrelas andam lado a lado. Nas ruas escuras sempre contam história. O medo para nos olhos das crianças mais novas, que rezam embaixo da cama pedindo proteção. E a Deus pra viver conforme a oração. E a Deus pra viver conforme a oração. É só maldade, é só maldade. A revolta domina, às vezes deixa saudade. É que as almas do além andam em liberdade. Nesse lugar estampado pela crueldade. É só maldade, é só maldade. A revolta domina, às vezes deixa saudade. É que as almas do além andam em liberdade. Nesse lugar estampado pela crueldade. A rebeldia minha é contra o sistema, que nos joga a maldade realizando o problema. Tecnologia avançada, carros importados. Pra quem tem é bom, quem não tem tá ferrado. Miséria, miséria, o que se ouve falar. E a solução do meu país quando vai chegar? Muito tempo já passou e nada foi resolvido. E como sempre na favela vivemos fudido. E a burguesia com a sua ignorância selvagem mostra a face da moeda, surgido da pilantragem. Aliados da polícia demente, que muitas vezes mata no continente, aê. Consequentemente já virou rotina. Pois pra quem vê não se espanta, essa é a sina. Não se conformar perante a justiça. Nunca me deram saída, nunca me deram, mano. É só maldade, é só maldade. A revolta domina, às vezes deixa saudade. É que as almas do além andam em liberdade. A sua maldade é consequência da pilantragem. Que as almas do além andam em liberdade. A sua maldade é consequência da pilantragem. Você vê só, guerreiro. Agora mesmo um bosta ali se passou comigo. Mas olha, por pouco que não lhe meta a bicuda. Deixa quieto aí, primo. Malucão assim tem vida curta, né, mano?